Quase todos sabemos que um nível elevado de colesterol no sangue aumenta as probabilidades de que alguém venha a sofrer do coração. Por causa disso, há algum tempo vem se recomendando às pessoas que reduzam o consumo de alimentos ricos em colesterol. Achava-se que, desta forma, estaríamos correndo um risco menor de termos problemas cardíacos. Mas agora, à luz de novos estudos, parece que a coisa não é bem assim. Vamos ouvir os detalhes com Oscar Pilagallo e Dulce Maltês, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. No ano, milhares de pessoas no mundo todo morrem de doenças do coração. Só aqui na Grã-Bretanha, cerca de 300 mil pessoas morrem do coração a cada ano. São vários os fatores que causam a doença: idade, fatores genéticos, pressão sanguínea, cigarro, obesidade, vida sedentária e a dieta também. E até agora, tinha-se como certo que há uma ligação entre o nível de colesterol ingerido e a saúde do coração. Mas um estudo recente mostra que essa relação não é, pelo menos, tão clara quanto se imaginava. Alto nível de colesterol no sangue é um indicador de que a pessoa é propensa a desenvolver doenças cardíacas. O colesterol, uma gordura que se encontra no corpo de todos os animais, é depositada na parede das artérias. Com isso, as paredes ficam mais grossas e perdem a elasticidade, o que leva a um fluxo mais restrito de sangue. E há, assim, o risco crescente da interrupção do fluxo sanguíneo para o coração, através das artérias da coronária. Portanto, a redução do consumo de alimentos ricos em colesterol, como carnes, laticínios e ovos, tem sido recomendável. Mas será que essa relação entre colesterol e doenças cardíacas é tão direta assim? A professora americana Margaret Flynn coloca em dúvida esse conceito. Ela está agora com 71 anos e, durante a maior parte da sua vida, comeu 2 ovos por dia logo no café da manhã, o que, aliás, é um costume tanto dos americanos como dos ingleses. Nos últimos 10 anos, desde 76, a professora Margaret tem se dedicado ao estudo da relação entre uma dieta com colesterol e o nível de colesterol no sangue. No último estudo que ela realizou, 70 voluntários se submeteram a uma dieta que incluiu 3 ovos por dia durante 3 meses. Em seguida, eles ficaram outros 3 meses sem comer nenhum ovo. Entre os alimentos que contêm colesterol, a professora resolveu escolher o ovo por ser o que tem a maior taxa de colesterol. Os voluntários eram, na maioria, homens, 54 contra apenas 16 mulheres. E eles não tinham problemas de alto nível de colesterol no sangue. A faixa de idade variou entre 30 e 64 anos. Fora a inclusão ou a exclusão do ovo na dieta, os voluntários mantiveram o mesmo estilo de vida e dieta. A cada 2 semanas, era colhida uma amostra de sangue a partir da qual se determinava o nível de colesterol. No final de 6 meses, o estudo mostrou que a inclusão na dieta de uma grande quantidade de colesterol não significava necessariamente o aumento do nível de colesterol no sangue. A influência, pelo menos, não foi significativa. É claro que há alguma conexão entre as duas coisas quando se analisa o grupo como um todo. Mas o mais importante é notar a reação bastante diferente de cada organismo. O estudo mostrou também que o aumento e a queda dos níveis de colesterol ficaram dentro dos limites considerados normais. A professora Margaret Flynn concluiu, portanto, que para as pessoas saudáveis, o organismo pode suportar altas doses de colesterol, sem que isso cause qualquer problema para a circulação do sangue e acabe prejudicando o bom funcionamento do coração. Agora, para as pessoas cujo metabolismo não suporta a ingestão de colesterol, o jeito mesmo é se submeter a uma dieta que evite esse tipo de alimento. Oscar Pilagallo e Dulce Maltês, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Praia, sol, verão, nada melhor. E, além de tudo, de graça. Bom demais para ser verdade, diriam alguns. Pois é, e sem querer ser desmancha-prazer, nós vamos contar para você agora que banho de sol também tem os seus perigos. Oscar Pilagallo e Dulce Maltês, do Serviço Brasileiro da BBC, vão dar os detalhes logo depois dos Beatles com Good Day Sunshine. E aí estão os Beatles saudando os raios de sol em Good Day, Sunshine. Mas sol é uma coisa boa mesmo, não é, Dulce? Bom, principalmente pra gente que mora aqui em Londres e que quase nunca vê o sol, né? Pois é, e você passou um tempinho no Brasil agora, pegou um solzinho lá, Dulce? Peguei, matei a saudade do sol, Oscar. Pois é, o sol é bom, mas é uma coisa que a gente não pode esquecer, e principalmente no Brasil, né, onde tem sol quase que o ano todo, é que a radiação ultravioleta dos raios de sol pode causar o câncer na pele. Todos os anos, cerca de 1.400 pessoas aqui na Grã-Bretanha morrem desse câncer na pele. A maior parte, cerca de 1.000 pessoas, morrem de melanoma, que é o tipo mais sério de câncer da pele. Mas é importante a gente saber que a morte pode ser evitada se o câncer for identificado ainda no início do processo. Mas como saber quando o câncer começa a se desenvolver? Para responder a essa pergunta, o Royal College of Physicians, que seria um colégio real de médicos aqui na Grã-Bretanha, montou um questionário com 7 perguntas. E nós vamos agora fazer essas perguntas a você. Preste atenção, são 7 perguntas. Se você responder sim a pelo menos 3 delas, o melhor a fazer é procurar um médico que talvez, se isso for necessário, indicará um tratamento. Vamos então às perguntas. Dulce. Bom, a maioria das manchas, das pintas que todos nós temos na pele, são totalmente inofensivas. Mas algumas podem indicar o câncer da pele. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Essa mancha na sua pele coça? Ou você sente alguma sensação diferente nessa área? A segunda pergunta é com relação ao tamanho. Essa mancha tem pelo menos 1 centímetro de diâmetro. E o seu tamanho? Está aumentando? A quarta pergunta. A sua forma é irregular? A densidade da cor, seja preta ou marrom, varia dentro da própria mancha? Sexta pergunta. A mancha está inflamada? E, finalmente, há sangramento ou formação de casca? Bom, se você respondeu não a essas perguntas, continue curtindo o seu solzinho, porque não há com que se preocupar. Mas, se você respondeu sim a pelo menos 3 perguntas, o melhor é mesmo procurar um médico para se orientar. Crianças que se descuidam e têm feias queimaduras de pele com o sol estão entre o grupo de maior risco de desenvolver o câncer de pele anos mais tarde, quando já forem adultas. Por isso, o estudo dos médicos ingleses recomenda que os pais prestem atenção e não deixem os filhos expostos durante muito tempo ao sol, principalmente ao sol do meio-dia. As pessoas mais propensas a desenvolver esse tipo de câncer são as que raramente tomam sol e, de repente, em umas férias, se expõem seguidamente aos raios ultravioletas. No entanto, em todos os países, as pessoas que trabalham ao ar livre são as que têm mais chances de desenvolver um câncer desse tipo. Nesse grupo de risco estão os pescadores e os agricultores, por exemplo, ou pessoas que têm hobbies que as obriguem a ficar ao ar livre muito tempo, como jardinagem, por exemplo. Com relação às partes do corpo, o rosto e as mãos, naturalmente, estão entre as mais vulneráveis. E não são todos os tipos de pessoas que correm o mesmo risco. As pessoas loiras, de olhos claros e pele fina, por exemplo, têm chances 3 vezes maiores de desenvolver o câncer de pele do que as pessoas de pele escura. Mas, com moderação, nada melhor do que aproveitar o seu solzinho aí. E nós vamos encerrando por aqui o nosso papo de hoje sobre saúde, ouvindo mais um pouquinho de Good Day Sunshine com os Beatles. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Ivan Lessa, o escritor, cronista, jornalista, humorista, enfim, o prendadíssimo Ivan Lessa, mora em Londres e trabalha para o serviço brasileiro da BBC. Há pouco tempo, o Ivan passou 2 semanas sozinho, sem a família e sem a rotina cotidiana. E aí descobriu, como conta nesta crônica, que ficar sozinho também tem suas implicações linguísticas. A primeira coisa que eu achei engraçada foi chegar aqui no escritório, na BBC, dizer que eu ia ficar 2 semanas de cigarra e algumas pessoas não terem a menor ideia do que eu estava falando. Expliquei. E ainda fomos dar uma conferida lá no orelhão, onde pude encontrar direitinho. Marido que fica sozinho em casa quando a família vai para fora. Sim, não é uma palavra da moda. Não é tchan, tiete, tititi. Mas, em 3 sílabas, e som adequado, resume direitinho uma situação. É possível que as famílias dos maridos brasileiros não estejam mais indo para casa. É possível que tudo seja tão natural que nem seja mais necessário falar nisso. Ficar de cigarra é uma boa expressão. Eu, no caso de vocês, eu não jogaria fora. Inclusive, não tem no Olegário Mariano, o famoso poeta das cigarras? Tendo cigarra no meio, é bom. Segurem aí, pois. Até mesmo a revista mensal, A Cigarra, que pertenceu ao falecido Império de Assis Chateaubriand. Eu tenho um exemplar, um só, da cigarra lá em casa e de vez em quando passo os olhos quando não há muita coisa a fazer. Quando, por exemplo, estou de cigarra. Agora que passaram os letreiros, vamos ao filme propriamente dito. Minha filha foi com a avó para o co-principado de Andorra para esquiar. Minha mulher foi para o Brasil, Rio, ver a família, e eu fiquei de cigarra em Londres. A maior parte do tempo, para ser franco, explicando aqui na BBC o que quer dizer, etc, etc, etc. A outra parte do tempo, quando não fui à rua, eu sou pouco de rua, talvez por já ter ido muito à rua, eu fiquei em casa com a televisão funcionando e a vitrola quebrada. Nesta última parte, aliás, não estava no programa, a vitrola quebrada. Uma das minhas cigarrices era principalmente armar um copinho de uísque com gelo e soda e botar na vitrola, no tape deck de cassete, um pouco mais alto que de costume, discos de programas de rádio, tape, com Chico Alves, Silvio Caldas, Orlando Silva, PRK30, Piadas do Manduca e por aí afora. Eu cantando de cigarra e a vitrola de voz murcha no peito. Tentei fazer a piada de minha situação, andar de cueca pela casa, deixar prato de na pia, sem lavar e sem enxugar. Não arrumar a cama de manhã. Só faltou mesmo convidar amigos para jogar pôquer em casa e fazer fifiu para as moças na rua, a fim de ver no que dava. A verdade é que, apesar de toda a conotação romântica ou anedotária, a situação do sujeito de cigarra é, antes de mais nada, e no final das contas, uma chatice. Não tem farra nenhuma. A gente fuma um pouco mais do que de costume. Pode ou não fazer uma besteira e depois ficar morrendo de arrependimento. Tem uma ressaca que eu vou te contar. E, quando dá por si, está se falando sozinho. Na rua, e as ruas, essa semana, juntamente com os parques, mostram os primeiros indícios da primavera. Na rua, dizia eu, dá para quebrar o galho. Inclusive, nesta época do ano, dá para se sentar lá de fora do pub e ficar vendo os ônibus e os turistas passarem. Mas, quando se volta para casa, e há sempre a hora de se voltar para casa, aí bate a solidão óbvia, exclamativa, como no samba-canção, na voz de Dolores Duran. E se começa a contar os dias que faltam para a volta da bendita rotina do chamado doce cotidiano, que, em verdade, deve ser o tema do chilrear das cigarras de que Olegário Mariano, o poeta, cantou. Nada de sentimentalismos, pois, com as cigarras. Elas querem apenas é ficar, parar e ficar sozinhas. Crônica de Ivan Lessa, gravada pelo Serviço Brasileiro da BBC. Curiosity killed the cat. A curiosidade matou o gato. É, mas parece que são os gatos que estão matando as menininhas, de paixão. Vamos conferir com Paula Deep e Ricardo Chagas, do Serviço Brasileiro da BBC. Gostoso, meio jazz, meio rock, meio rumba, é o novo som do novíssimo grupo britânico Curiosity Killed the Cat, o mais recente sucesso entre a moçada britânica. Num tempo em que todos os grandes ídolos do rock estão ficando velhos, surgem poucos grupos que fazem as garotas desmaiarem e arrancarem os cabelos de paixão. Pois é, e parece que essa é uma das especialidades do grupo Curiosity Killed the Cat, um grupo que despontou há pouco tempo por aqui e já virou o xodó das menininhas. Pois é, também pudera, né, Ricardo? Os quatro componentes do grupo, o Ben, o Midi, o Julian e o Nick, que estão todos na casa dos 20 anos, são gatíssimos. Inclusive o Ben, que é o vocalista, foi modelo antes de ser cantor, uma coisa que parece que está virando moda por aqui. Os quatro componentes da banda nasceram e foram criados aqui em Londres, e o seu primeiro lançamento, Down to Earth, chegou ao terceiro lugar das paradas londrinas rapidamente. Aqui, numa entrevista à Rádio 1 da BBC, o grupo Curiosity Killed the Cat define o tipo de música que gosta de fazer. Our influences vary from soul to jazz to funk. It's a major fusion. The thing is that it's different, I think, is that we all write. Nossa música sofreu influências variadas, desde a música soul americana até o jazz. É uma grande mistura. O que é interessante sobre o grupo, no entanto, é que todos escrevemos nossas partituras. Isso torna nosso trabalho muito mais original. Trata-se do jazz jovem britânico. O grupo Curiosity Killed the Cat, em reportagem de Paula Deep e Ricardo Chagas, do Serviço Brasileiro da BBC. Naná Vasconcelos é um dos músicos brasileiros mais conhecidos internacionalmente. Há pouco tempo, Naná Vasconcelos esteve em Londres, onde foi entrevistado pelo Serviço Brasileiro da BBC. O som de Naná Vasconcelos, o percussionista brasileiro que mais faz sucesso nos círculos jazzísticos da atualidade. Naná Vasconcelos veio recentemente a Londres para um concerto solo, quando lançou seu novo LP Bush Dance, cuja grande novidade é a incorporação de instrumentos eletrônicos de percussão. Mas Naná Vasconcelos está num momento de grande atividade, cheio de planos. Em maio, inicia uma excursão com um grupo formado nos Estados Unidos, e em junho, vem a Londres gravar seu próximo disco. E Naná Vasconcelos ainda tem planos para o Brasil. Lá, ele pretende explorar o universo musical de Villa-Lobos, com percussão, orquestra e um coro de crianças. O próprio Naná Vasconcelos explica seu projeto para o ouvinte da BBC. Tenho planos para o meu próximo disco, inclusive, de trabalhar com coisas do Villa-Lobos, com composição de Villa-Lobos, que eu acho que é da maior importância. Que o Brasil, essa nova geração, conheça Villa-Lobos, que eu acho que Villa-Lobos foi uma coisa absolutamente popular. Só que foi realizada na Europa e teve um tratamento clássico, mas Villa-Lobos é absolutamente popular. E eu vou fazer um trabalho com crianças, garotos, né, pivetes, como se diz no Brasil, cantando as letras de Manuel Bandeira na música de Villa-Lobos. E eu vou utilizar a eletrônica nisso. Então é uma coisa que é muito frágil mexer com música de Villa-Lobos e tem que se levar realmente a sério. Tem que se levar a sério porque é para mexer com música clássica brasileira. É como mexer com música de Dorival Caymmi, como mexer com música de Ari Barroso, sabe? Então são coisas que são clássicas brasileiras e para mexer você tem que ter um certo cuidado, né, para não virar pretensioso, para não virar caricatura. O percussionista brasileiro Naná Vasconcelos, que recentemente se apresentou em Londres, onde volta para gravar seu próximo disco, falando de seus planos musicais para o Brasil, para o ouvinte da BBC. Agora, um pouquinho do som de Naná Vasconcelos no berimbau. Thank you.